da Tapox, siga. Quasca, autorizado a decolar pista no 7, vento no 5, 0 graus, 0 9, tá? Posso? 045, decola da 17 com primeira curva à direita, segue corredor AXE restrito inicialmente a 1.000 pés. Ajuste, correção, aciona 0146, frequência do controle Salvador, 119.35. O eco da Fox, na escuta? 9.35, bom voo. Obrigado, bom serviço, bom trabalho. Você vai passando o eco da Fox, só aí para... para acionamento, confirme a sua bordo. 02, gente, para acionamento, táxi, chame torre em 295. Para o táxi, só 3 horas e 10, Recife. Tá 3216, autorizado o táxi para Ponte Espera, pista no 0, via táxi 6 de Alfa, no Ponte Espera, chame torre em 118.95, ajuste 1018. 207, chama o controle 19.35, bom voo. 3216, autorizado a alinhar e decolar, pista no 0, vento no 5, 0 graus, 1-0 nós. Autorizado a alinhar e decolar da 1-0, 767, autorizado, feedback acionamento, M-Taxi. Autorização, cuidado. Oi, Salvador, muito boa tarde, o Azul 2771, transfere. Azul 2771, continue em aproximação, aguarde pista livre. Perdendo, Azul. Com curva à esquerda, reporte a interceptar no final no 7. Tá fazendo uma curva para a esquerda, o trem é zero, reportará interceptando. Azul 2771, autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-5, 0 graus, 1-0 nós. Ele pouso na pista 1-0 pro azul. 3216, decolador 112, chame controle Salvador na frequência 19.35, bom voo. 1935, bom trabalho, 3216. Delta Foxtrot, ajuste de altímetro 1018, autorizado táxi até a parte. Autorizado, prosseguir final 17. Final 17, novembro. Taxi, Gol 1867, tem 161 no bordo, 2h40, terminando o servente. Gol 1867, autorizado táxi para Ponte Espera, pista 10, via Patrícia, táxi Índia e Alfa. No Ponte Espera, chame torre em 1.18.95, ajuste 1018. Índia e Alfa, Ponte Espera, 1.18.95, ajuste 1018, 1867. Delta Foxtrot, ali mantém o 17 agilizando. November, aguarde pista livre. November, aguarde. Delta Foxtrot, ao alinhar livre decolagem 17, vento no 4, 0 graus, 10 nós. Autorizado alinhar e manter 1-0. E manter 1-0, gol 1-17. Gol November, autorizado pouso, pista 1-7, vento no 4-0 graus, 1-0 nós. Autorizado. azul 2771 no solo 215, direito no 211. 211, 2771. Delta Fox Trot, decolada zona 5, chame controle de Salvador na frequência no 9.35, bom voo. 1867, autorizado decolar, pista 10, vento no 40 graus, 099. Viva decolagem 10, com 867. Azul 2771, autorizado táxi para o pátio 3, via táxi Alfa e Kilo. Atende ao sinalizador, exposição prevista é a 3 Lima. Ciente, Alfa Kilo, pátio 3, 3 Lima, 2771. Azul 2788, zona 4 Lima, pátio 3, se tiver questionamento. Azul 2788, informo a TR da companhia taxiando para a posição 3 Lima. Coordene com a equipe de solo para realizar o feedback de segurança, chame táxi. Sim, estou coordenando com a equipe do solo e chamo o táxi, 1867, decolado 017, chame o controle de Salvador na frequência 19.35, bom voo. 19.35 graus, bom para o tema. Para o táxi azul 2788, estação 4 horas e 40, 58 a bordo, e altero na Mateó. Azul 2788, autorizado o táxi para o ponte zero, pista no zero, via parte principal, taxiway Índia. O ponte zero se emitou em 118.95, ajuste 1018. Lembre táxi, ponte zero, torre 1825, corrigindo torre 1895. Azul 2785. Salvador. Boa tarde, Azul 2788, ponto de espera 10, pronto. Azul 2788, autorizado a alinhar e decolar pista 10. Vento no 40 graus, 10-2. A linha decola 10-2, 788. Sobe o guardião 09. Guardião 09. Guardião 09 terminou a manobra? Afirmo, intenciona a decolagem com proa norte, afastamento 10 milhas. 09, confirme comandante a bordo, tempo de voo e PLB. Guardião 09, comandante César Ricardo, com PLB 06, PLB 06. Autonomia de 1 hora e meia, estimamos 1 hora de voo. Guardião 09, reporte pronto para a decolagem, entendi que vai prosseguir afastado 10 milhas para o norte. Para o norte, 10 milhas, vertical de Jauá. Vertical de Jauá, ciente. Guardião 09, reporte pronto para a decolagem. Pronto para a decolagem. Guardião 09, vento no 50 graus, 09 nós, autorizado decolar com proa da Estrada do Coco. O vento no 50 graus, 09 nós. Autorizado decolagem pro Estrada do Coco. Guardião 09. Torre de Salvador, muito boa tarde, o Gol no 255 na final, visual. Gol no 255, boa tarde, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Aguardando autorização no 255. Azul 2788, decolado aos 24, chame controle Salvador na frequência 19.35, bom voo. 1935, obrigado, 2788. Voo no 255, autorizado pouso pista 10, vento no 50 graus, 089. Autorizado pouso voo no 255, pista 10. 09, fora do solo. Guardião 09, ciente, decolou 25, prossiga na proa de Jauá, aguardando transferência. Pro Jauá, aguardando transferência, 09. Guardião 09, chame o controle Salvador em 119.35. 119.35, controle, grato até o retorno. 255, no solo 28, livre a próxima direita, chama solo 121, décima 1. Ok, vai chamar solo 21. Obrigado, até a próxima. Oxalé 6315, autorizado pouso pista 10, vento no 40 graus, 099. Livre, pouso 10, comandando 8, 6315. Gol 1255, autorizado táxi para o pátio principal, via táxi 6 Alfa e Júlia, exposição 04. Alfa Juliette para 04. O brilho máximo, só quer que eu diminua? Não, não, máximo, obrigado. Ok, obrigado. Os 3-0, libere direita, Foxtrot, chame 2-1, décimo 1, 1, boa tarde. 2-1, 3-5. Boa tarde, 6-3-5, você não é, ligou? Boa tarde, taxi de Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes. 01. 01. Torre é o 614 da Oceania, já estou no ILS estabilizado. Oceania Chevrolet 6141, tráfego avistado, pouso autorizado, pista na zero. Ventura 6120 com 10 nós, ajuste na 0, 1 a 7. Em livre posto, pista 1 a 0, 6 a 1 padrão. Chevrolet 6141, solo 141, libere Foxtrot, chame 219. Foxtrot, chame 219. Solo Salvador 6141, livrou a pista. 6141, boa tarde, taxi Alfa, reporte. Antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, reporte. Salvador, boa tarde, Conselheiro 223, ano, no ILS. 2230, Conselheiro. Ajuste no 097, trânsito igual avistado por autorizado, pista no 0, vento 140 graus, 109. Repouso no 0230, baixo travado, confirmo. Oceaner 6141, autorizado em ingresso via Juliette para o 11. Juliette até o número 11, 6141. Passaria 2231, Solos 47, libere direita, Foxtrot 211. Direita, Foxtrot 211, boa. Paulo Salvador, boa tarde, passarei 2231, direção da Fox-Trot. 2231, Alfa Juliette, por nota 13. Alfa Juliette, 13, 2231. Salvador, boa tarde, o Xané 6226, estabilizado no ILS da 1-0. Ô Xané 6226, boa tarde, ajuste na 0, 1-7. Tráfego avistado, pouso autorizado. Pista 1-0, vento 1-7, 0 graus, 08 horas. Autorizado, pouso na 1-0, o Xané 6226. Salvador, boa tarde, papapá, Lima, Bocitando. Para Congonhas, 280, pronto, Fátima. Costa, Lima, Gostão. Obrigado, São Paulo, Congonhas, 280, nível, via Pesolo 1-0 até Dubai, após o Pesolo 16, Belo Horizonte, conforme. Decola da 17, curva direita, no perfil da El Leda Mótima. 5160, transponder, e o controle de Salvador, operando em 1935. Autorizado via 280 para o Pesolo 1-6, até Belo Horizonte, decola da 1-7, curva direita da Euleda Mótiva, transponder 5160, controle no 1935, Lima Golf Tango. Pela Golf Tango, só corrigindo, a primeira aerovia é Pesolo 1-0. Segue na 1-0 até por base após o Pesolo 16. Corrigindo, a primeira aerovia é o Pesolo 1-0. Após a outra de lucro no CEA. Confio o Pátio PLB? Está na Aerostar com 0-6 na bota. Meia dúzia bota na Aerostar para assinamento táxi. Decolagem de 895 com 1017 no ajuste. Tenha uma boa viagem. 1017 no ajuste, chamará para o táxi. Salvador, boa tarde, Oscar Lima Hotel. Calima Hotel, reporte vertical da rotatória. Volume 1500 pés, ajuste na 0 na 7. Atrás. Puxa, né? 6226, sola 52. Libere direita, Foxtrot, chame 211, boa tarde. Após livrar o 211, grato, boa tarde, Chame 211. 008, Salvador. 008, Lima, prossiga. Voo 2008, boa tarde, ajuste 1-0, 1-7, tráfego avistado. Continue a aproximação, aguardando pista 1-0 livre. Vento 1-50 graus, 1-0 nosso. Agora o chão, 3-0-8. Paulo, Salvador, Chané 6226, livrando da Foxtrot. Xené 6226, taxi de Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, Juliette, 6226. Até o final, 1-7, autorizado, reporte através da RMA. Passará. Confirme o pátio, por gentileza. Pátio, sim, quero estar. Presidente. Fortaleza, 410, pronto, Fábio. 410, pronto, Fábio. Tem que dar foto, vai que decola 10 ou 17? Elevado Salvador Fortaleza, 410 ao nível. E depois do 9 até Bangu foi. Decola da 17, curva esquerda no perfil da Momo, transição Frutti, 5107, transponder. 119 decimal 35, controle. 0410 na Santos Juno 19, que é Bangu, depois Abuco, telefone 5107, decolado 97 curva esquerda, controle 119, desfoto de equipe, desfoto na saída. Momo, transição frutífera. Momo, transição frutífera. Aí, tá, papapá. Confirme o pátio pra ver? Tá na Aerostar, com 06 a bordo. Meia dúzia na Aerostar, treinamento táxi do colagem 1895, ajustado 1017, que é uma boa viagem. Mike, papapá. 19, chamará para o táxi do treinamento. É 226, Alfa Juliette, portão 9. Alfa Juliette, portão 9, 6226. Eco 211. Eco 211. Oscar Lima, até o solo 5.6, libere direito, papá, estacionar, frequência livre, boa. Boa, né, já. 5.6, copia? Copia. Voo 1256, autorizado para Serra Bravo, Serra Golf, via, Altozuru 1.0, nível autorizado 370, escola da 1.0, curva esquerda, no perfil da PUCA, transição Zipar. 5124, transponder, e o controle 119, decimal 35. Fala, Patrão. Autorizado para Natal, Serra Bravo, Serra Golf 370, decolando da 10, com curva esquerda na Pucazipar. 5124, aciona 1935 após o controle. Aerovia Pesulu 10. Bolo 256, box 4. Só confirmando o nível que eu não consegui compreender, 370. Afirmo, 370, gol no 256. Chame pronto. Chamará. Oscar Lima Hotel, Salvador, Serra Novembro, Juliette, Kilo, pronto, 4. Ah, você já. Privado, Serra Novembro, Juliette, Kilo, nível 085, via rota do plano de voo. Decola da 17, curva direita, corredor axé. Restritão no meu pé até o fala da barra ou a liberação do controle. Aciona 5052 e transponde o controle em 119 e sinal 35. Autorizado Zequiano 085, falando 7 com a direita do pé de vista corredor, axé. 050052, transponde o controle do 5935, axé Lima Hotel 05 voz. 05 a bordo, no pátio 30, Júlia Torre 295, ajustado 1017, para a ferramenta que prepara. Breve estado, pouso autorizado. Pista 1-0, vento 1-5-0 graus, 1-0-9, ajuste 1-0, 1-7. Tudo pouso, 2-3-0. Condições visuais, mantenham no 1500 pés, reporte vertical da rotatória, número 2, pouso, pista 17, Vitor, Índia Juliette. Afirmativo, passaremos vertical rotatória. Índia Juliette. Para o site, Oscar Lima Hotel. Oscar Lima Hotel, chame na papá. Oscar Lima Hotel, mantenha papá. É. O papá Romeu Kilo Serra Lima, passando externo, baixado travado, solicitada presente mudança das regras e base pela direita, tá 197. Ciente Kilo Serra Lima, modifica o 02. Autorizado, base direita, reporta final 97, Kilo Serra Lima. Ciente, autorizado, base direita, forma final da 97, Kilo Serra Lima. Somente para informação, tráfego Papa Alfa 32 agora a proa da rotatória, estimando em um minuto a mesma, a 1.500 pés. Ciente, tem o mesmo de casa, aquele certo. Papa Romeu Hotel, direct já. Salvador, Maranati. Autorizado Salvador, Maranati, 500 pés, decola 17, curva direita, corredor axé. 01-34, transponder 1935, controle. Confirmando, 1000 pés. Solo Batalha, 2230, livrando a 50. Então, Gilete Ferro, correto, confirme o PLB. Ataque de decolagem, chame o a torre 1895. 2230, Alfa Juliette, remota 12. Alfa Juliette, remota 12, 2230. Tá chamo táxi, contra a Juliette, né? Tem um Serra Lima Vista, o Vitor Índio Júlio, pode interceptar uma longa final da 17, né? Afirmo, Índio Juliette, reporte outra vez aí, mano. Repassaremos, Índio Júlio. Aqui o Serra Lima, pouso autorizado, 17, vento 140 graus, 109. Vente, Lima. Voltou no Serra Lima, informação, tem um tráfego na Papá, ok? Livre à esquerda na Quebec. Sente, livre à esquerda na Quebec, aqui no Serra Lima. Índia Júlia, qual é o pátio? ABI. Sete. Pós pouso autorizado, backtrack. Meu Deus. Boa tarde, né? Bem aqui. Então, se quiser a cópia para Guarulhos, vamos para Guarulhos.